estamos juntos de ontem. Há tempos distantes, caminhos que levaram a gente na mesma estrada. Stronda é a gangue, ligou nós no bang. Aumenta os palanques. Estamos juntos de ontem, há tempos distantes, caminhos que levaram a gente na mesma estrada. Stronda é a gangue, ligou nós no bang. Aumenta os palanques. Lorde Brin é o prefeito, Galo é o presidente, DJ Tom residente, Alcê tá presente. Evolução do pezão é evidente, suor escorre ao core que faz sua mente. Chaveta nos falante, climatizado é o clima, sincero no semblante, de longe contamina. Maloca vem chegante, favela fashion week, o lugar elegante. Etiqueta de rua, identidade na gin, intensidade na espuma, moda que o gueto cria. Filosofia, postura, geração, disciplina. Se desviar o olhar, os loucos já recriminem. Se deixa rastro andar, caminha da cristalina. Se os boroca falar, nem sabe a sintonia. Tamo pra lá e pra cá, mantendo o itinerário, cenário, beco, via. Ela prédinho, casa, barraco. Grande responsa, ter influência. Quem pensa e age, né? Não quem age e pensa. Quem tem coragem, grande coincidência. Humildade nessa cidade, reconhecer a existência. Do Sing Piranga chegando na 3, onde perto Ping Paranga é vendida até a 6. Realidade, outro lado do rio, mas que janeiro até dezembro, Heliópolis, Brasil. Salve. Nós estamos juntos de ontem, há tempos distantes, caminhos que levaram a gente na mesma estrada. Stronda é a gangue, ligou nós no bang. Aumenta os palanques. Estamos juntos de ontem, há tempos distantes, caminhos que levaram a gente na mesma estrada. Stronda é a gangue, ligou nós no bang. Aumenta os palanques. Cultura injetada, João, mesmo que não quisesse. Tape Tations com The Gang, Marcos Iba 77, Vitrola, Milituca, Papa Fina, coisa chique. Fora os tape deck, o play, o hack, tio, tem que easy. A lua é minha. Nossa, saca só, curtiu, que nostalgia. No desbaratino, ponta a ponta do braço arrepia. Como se fosse filme, o passado vem à tona. Bola do zóio, enche d'água, coração no peito bomba. Sigamos assim, abrindo os caminhos daqueles que estão por vir. ADS, AOC, Bongo, Estopim. De Martin Luther King ao rap dinamite, quebrando os tijolos, calma nego, esse é o time. É nós que tá no toque, taca a marcha, nós resolve. A saga continua, são vários holofotes. Só não gira o tambor, peço a paz pela amor, são vários manos, miliano, militia, nós voltou desse jeito. Salve nego, moro mano, é a voz do gueto. Se ligou no papo reto, tamo junto, solta o verbo. O radinho que tocou, acionou lá da sul, dos prédios do Singá, Peraltas quadrilha, estrondo família, bagagem cheia de rimas, aliados à gangue, vamos ampliando os negócios na cadência de rua. Um brinde pros nossos, Elipa é o universo, recepção sem palavras, quebrada iluminada. Me sinto em casa, eternizando a aliança, então segura a rajada. Nós estamos juntos de ontem, há tempos distantes, caminhos que levaram a gente na mesma estrada. Stronda é a gangue, ligou nós no bang. Aumenta os palanques. Nós estamos juntos de ontem, há tempos distantes, caminhos que levaram a gente na mesma estrada. Stronda é a gangue, ligou nós no bang. Aumenta os palanques. Salve. É Aliados da Sul.